Se ele gravasse falando de zumbi, ele ia acordar com o pesadelo. É, ele é pior que o Change, né? Ele tem medinho. É pior que ele veio falar que, ai, zumbi é chato, não gosto de zumbi. Uma bicha mesmo. Não sei o que é legal pra ele, então. É que ele já teve um relacionamento com zumbi, eles falavam sempre a mesma coisa, então achava chato. É, e aí, mina, beleza? Sério? Tá no rolê? Começando mais um EnxutoCast, um podcast mais cretino da internet do Baile dos Enxutos. Hoje um podcast extremamente especial, apenas com dois enxutos e um convidado. Um convidado de... puta puteiro do caralho. Bate, eu não aguento mais lá em cima, tá um puta puteiro do caralho. Puta puteiro, uma putaria. É, hoje eu tô aqui, Sorg, tocando essa bagaça, já que todo mundo afinou, porque todo mundo ficou com medo do HDR. Ninguém quis falar com ele, ficou todo mundo com medinho. E o nosso... zumbi, rapaz. É. Todo mundo afinou porque o tema hoje é zumbi. E além de mim, do HDR tá aqui. Vocês já ouviram a risada nossa clássica do Mou. O Mou. Ele tá virando recorrente isso, né? Tipo, mais convidado do que enxuto, né? Daqui a pouco... tá quase, tá pau a pau hoje aqui, né? Se tivesse mais um convidado, eu já ficava 50-50, vou te contar. Esse time não tá ajudando a gente. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Eu acho que a gente devia sair os enxutos lá do blog e deixar só convidado, depois só postar também. Mas também mesmo, né, pra dar força. Botar só os leitores pra fazer podcast e tal, deixar um blog... Ah, vai, vocês vão criar uma dissidência, vocês vão criar um outro podcast com a pomada de caipim. Ou o charuto cubano. Caipim. Que é o Li Caipim, Caipim. Tá vendo isso aqui, minha filha? Do pau. Não. Senão vai cair o meu pim. Minha filha. Tá vendo isso aqui, minha filha? Tá, mas vamos lá, galera. Podcast, a gente reuniu aqui hoje. É um desgraçado, né? Diz que tem que ir cedo, mas ele começa a puxar a vinheta do Feira da Fruta, né, cara? Pô, velho, depois do que eu gravei o Comic Pod, eu tô mais que orgulhoso, velho. Tamo ganhando, velho. Eu escutei ganhando. Lá, cara. Ficou muito engraçado. Melhor que os caras tentavam realmente defender o Batman do... É, eu e o Morcelli, a gente só tava rindo. Pô, velho. Tá louco, cara. Assim, fudeu. Então, galera, a gente reuniu essa galerinha, essa mini galerinha aqui, e a gente vai discutir um pouquinho sobre Walking Dead, série e HQ. Cara, tu já chegou a fazer uma estatística de faixa etária dos ouvintes? Tu chama o pessoal de galerinha? Acho que tá no programa da Eliana lá, ou então naquele do Yudi bom lá. Dia, bom dia e companhia, né? É, o Bom Dia e Companhia. O mais novo dessa merda acho que sou eu, acho, né, cara? É pra ti, galerinha. É pra mim, né? Eu sou o público-alvo, né? Olá, amiguinhos! Bando de marmanjo desupado. É, a gente reuniu aqui pra falar um pouco de Walking Dead e zumbi em geral. É, a gente vai começar falando de Walking Dead, a HQ, principalmente agora que ela tá chegando no número 100. E o Robert Kirkman falou que ele não tem pretensão nenhuma de terminar, não tem planos pra encerrar a série tão cedo. Tá enchendo o cu de dinheiro, ué. Obviamente, né? Com quadrinho, com jogo, com série. Cara, tu acha que ele vai querer parar? Mas lógico que não, né, cara? Cara, isso... eu acho que é o dos títulos da Image é o que mais vende, cara. Foi best-seller agora. Digo mais, eu diria que é o único que vende nessa merda dessa editora, cara. Cara, nas solicitações de mensais, assim, que o pessoal do CBM divulga, o CBR, da Image, eu acho que as três primeiras colocações é sempre o Walking Dead, cara. Walking Dead número 99, 100, sabe? É tudo Walking Dead, cara. Cara, vocês nunca se perguntaram que... por que que o Walking Dead surgiu na Image? Porque não tem nada a ver com a Image, cara. Não tem absolutamente nada a ver com a Image. Eu tô falando. Peraí, tem um histórico da Image. A Image, quando ela tava sendo criada lá no início dos anos 90, o mote dela era o quê? Nós vamos ser um selo que vai dar espaço pro quadrinho autoral. Só que os autores que estavam botando seus personagens lá, que eram reflexo de tudo que eles faziam nas outras, Eles estavam no fim criando pequenos selos e estavam também fazendo como essas editoras, contratando outras pessoas pra desenharem e escreverem seus personagens. Então, virou um puta puteiro do caralho e não deu certo. Não, e se eu não me engano também, me corrija se eu estiver errado, é bem provável que eu esteja, mas aquilo que o pessoal criava na Image era de assim, legalmente deles, né? Não era da editora. Sim. Isso é. A função da Image era justamente abrigar projetos de autores independentes, lançar eles e, se eles quisessem permanecer na casa, assim seria. Uhum. Eles começaram a retomar isso. Foi depois das quedas de vendas, né, que houveram no final dos 90, e a Image, de certa maneira, ela encabeçou essa ascensão e queda das variant covers e quadrinhos dos anos 90 em geral, né? Uhum. E aí muitos estúdios começaram a colocar projetos lá dentro, né? Um deles, por exemplo, é o Dreamwave, lá que tinha quadrinho dos Transformers, fez aquele Warlands, entre outras coisas. Eu acho que os G.I. Joes também, eles estavam licenciados por um estúdio que eles começaram a publicar lá dentro, entre outras séries que não me ocorre agora, e entre elas, né, aí sim, no início de 2000, Walking Dead. Robert Kirkman estava querendo contar uma história desse tipo, ele... 2003. Exatamente, apresentou o projeto dele, e ele acabou permanecendo na editora, tanto que ele entrou no corpo editorial de direção da Image. Mas vocês sabem que tem uma história engraçada nisso aí, né? Quando o Kirkman foi apresentar o projeto do Walking Dead pros caras, eles... era diferente, digamos assim, né? Ele falava que na realidade não era zumbi, que era uma invasão alienígena. Ele chegou falando que ia ser um drama com pano de fundo de zumbis. Olha, vai ser um drama, assim, vai focar na reação das pessoas no mundo pós-apocalipse. A galera meio que cagou. Porra, cara, isso não vende, não vai virar, não sei o quê. Tá faltando massa veísmo aí. Não tem explosões, não tem nada disso. Aí ele deu um migué, falou assim, olha, então vai ser o seguinte, os zumbis vão ser resultado de uma invasão alienígena que cai no centro de Nova York e vira um puta puteiro do caralho. Ou seja, a cara da Image, né, cara? Aí os caras meio que compraram a ideia, só que depois, eu não lembro quem que era o editor-chefe da época, quando ele leu... Eric Larsen, né? Quando ele leu o roteiro do primeiro volume, acho que o primeiro arco, eu acho, que não tinha nada daquilo, ele ligou pro Robert Kirkman e fala, cara, não tem... cadê os alienígenas e tal, não sei o quê. Ele, véi, não tem não, foi tudo de guerra. Ele, puta, cara, graças a Deus que vocês não colocou isso. E aí virou, cara, e aí... E virou uma mina de ouro, né, cara, pra Image. Virou, cara. Ele descobriu, assim, o Kirkman tá gordo daquele jeito porque ele tá sentado numa mina de ouro, cara, literalmente. Não, eu acho que o mérito do Walking Dead dentro da Image Comics, ele é o seguinte, ele reforçou essa postura deles de lançar material independente, porque, assim, se tu tirar os títulos manjados lá do McFarlane, do Mark Silvestre, do Eric Larsen, do Rob Liefeld. O Eric Larsen não chega a ser manjado porque ele é roots, né, cara? Ele faz a parada dele toda sozinho, se vira sozinho. É. Agora, no caso do Liefeld ter voltado também, querer lançar os Young Brood dele lá. Rapidinho, cara, te interromper. Ganhei de aniversário a edição número 1 de Young Blood. Eu quero fiar esse cacete no teu rabo. Um amigo meu. O cara, que desgraçado, cara, ele veio assim... Paga uma passagem pro Help de autógrafo lá. Ele perguntou, cara, qual o desenhista que tu menos gosta? Brincando assim, né? Rindo, né? Ah, o Rob Liefeld, cara. Ah, então toma aqui, tirou da mochila a edição número 1 dessa merda, cara. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tenho bastante coisa da Image até hoje, guardado em algum lugar, cara. Ah, cara, eu me desfiz já, é libertador. Caralho, cara. Cara, da última vez você falou que você aprendeu o ato do desapego, né? Eu não consegui ainda, cara. Eu preciso ir lá na casa dos meus pais e desfazer um monte de caixa. Fala pro bom comprar tudo na Multiverso Comic Con, vai ser dia 23, 24. Cara, essa semana eu me desfiz de um monte de gibi aqui também, cara, que tava ocupando espaço aqui. Uma penca. Mas, ó, voltando a falar... Vamos voltar. Foda-se, Youngblood. O mérito dele é que, tirando esses títulos mais manjados, cara, muito projeto interessante apareceu na Image, sabe? É, coisas que tu não veria realmente no mainstream, assim, e tem coisas que estão perdurando, sabe? E eles têm muito esse formato, né? Ele, é, de você... Até não sei se você sabe como é que funciona esse esquema do projeto autoral na Image. Você apresenta o projeto, ele é submetido para uma avaliação. Se ele for publicado, você vai receber pela vendagem, né? E, logicamente, também com a reimpressão. Você não recebe, logicamente, por página. Então, eles não compram um conceito da história pronto. É legal que você chegue lá com algumas edições prontas, ou até se você fez um álbum, uma novela gráfica, é muito mais fácil você conseguir publicar do que chegar apenas com, eu tenho uma ideia e é muito boa e não sei o que mais. Uhum. Eu tenho uma ideia de mensal que eu quero que dure 10 anos, né? Tem até um projeto bem legal, cara, chamado Pigs, que é com um amigo meu que é desenhista, o Breno Tamura. É, ele também tá fazendo a parada assim, sabe? Ele tá desenhando a história, todo mês ali ela sai, eles recebem depois pela vendagem, e o número seguinte vai engatando assim. Então, quer dizer, tem que ter um pouco de desprendimento. Não existe aquele vislumbre de que você vai ser um desenhista contratado e tal e coisa. Se for contratado lá pelo estúdio do Mark Silvestre, aí é com ele. Mas um projeto autoral... O Walking Dead, ele meio que... Ele deixou a Image novamente com fome de ideias novas, né? Uhum. Ideias corais. Eles viram que funciona, né, cara? E não precisa ser uma coisa muito porra louca, diferentona. Cara, o que é mais simples, entre aspas, do que uma história de zumbi, cara? Cara, o que eu acho que, assim, a Image tava tão naquela de super-heróis, cueca por cima da calça, cópia dos X-Men bombando a mil, cara. E ele chegou com uma coisa, assim... O inverso de tudo, né? O que você falou é muito simples, cara. São pessoas sobrevivendo num mundo caótico, sabe? Sem super-heróis, sem poderes, nego que cresce e garra, sabe? E deu certo. Nego bombado e gostosa, eu né? Eu acho que eles viram que tem público ainda, sabe? O pessoal tá saturado disso, de porrada. Ah, vai ser a nova Mega Saga que vai reformular o universo novamente. Aham, uhum, tá. Senta lá, meu filho. Isso aí que o Gader falou, cara, de que a Image agora tá... Quer ideias novas, cara? Acho que foi meio que... Foi por isso que a Image foi criada na década de 90, né? Tipo assim, ser uma coisa diferente, não era? Só que lógico, comentei. Não deu certo, né? Isso que eles ela copiaram. Com uma ideia... Não, assim, ela começou com uma ideia com esse conceito, porque além dos fundadores, né, da Image que foram pra editora e criaram seus personagens, seus universos, tinha muitos autores, como... Acho que foi o Mike Grell, que ele tinha criado um personagem chamado White Star. Não, foi Não, o Wildstar é do Jerry Ordway, não é? Isso aí, do Jerry Ordway. Entre outros autores que trabalhavam com editoras grandes, eles foram pra lá, fizeram projetos próprios, e eles projetos findaram em minisséries. Terminou a minissérie de 4 ou 6 partes, pronto, concluiu. E não foram adiante. Talvez porque eles não foram com a estrutura que os fundadores da Image começaram a construir, né? Porque a Image foi fundada por diversos mini-estúdios que eram dos cabeças ali, uhum, campeões de venda da Marvel, né? Essa história já é conhecida por muitos aí. Mas esses autores que foram depois, eles foram meio que olhando esse movimento desses cabeças da Marvel. Eles foram atrás, é o caso do Ordway que eu citei aqui, o Mike Grell que eu falei agora há pouquinho. Tem outros aí que eu não tô me lembrando agora, mas morreu na casca, porque o estúdio do Jim Lee, o estúdio do Life, do estúdio do Silvestre, começou a entupir a banca com um monte de material próprio. Um cara, por exemplo, que tava seguido fazendo coisa própria, mas depois caiu fora, foi o Dele Keon. Ele tinha o personagem dele, o Peach. Ah, eu tenho umas edições importadas aqui do Peach. Pois é, ele acabou criando a própria editora dele, né? Talvez porque ele viu a merda que tava virando a Image, né? Tava ficando aquele puta puteiro do caralho, mas teve, uhum, até um sampler, né? Acho que nós somos 5 vezes. E aí... em menos de 10 minutos já foi. Ai, meu, a tia tá dando a buceta lá. Tá dando, fudeu. Então vamos fazer uma coisa, vamos buscar umas putas pra trazer pra cá, hein? Não, nessa hora, Ana, ajuda a gente aí, vai. Aí o cara caiu fora também e só foram retomar essa pegada autoral mesmo com Walking Dead. Uhum. E, cara, focando agora no Walking Dead GB, vocês estão acompanhando? Tá no 97, eu acho, agora. 97, 98. Em julho é a edição 100 agora. Então, tá na 98, por aí mesmo. É, 8. Vocês estão lendo? Vocês estão acompanhando, atualizado até agora? Eu vou admitir que eu só tô lendo o Nacional, Mortos Vivos. Eu não tô baixando. Eu, inclusive, conheci o Walking Dead baixando. Uhum. Acho que todo mundo conheceu baixando, né, cara? Porque não vinha pra cá, né? download ali direto em 2003, 2004. É, e aqui no Brasil tá saindo pela HQM, né, cara, que tá fazendo um serviço bem bacana, cara. Inclusive o volume 9 agora vai ter pós-fácil meu. Ah, é? Ó, oh, é. Maneiro, cara. Exclusividade, ó. É. Eu, inclusive, eu tenho que parar e sentar, né, porque e ler com calma pra poder escrever o pós-fácil, mas é, eu tô acompanhando essa versão nacional, que tá muito boa, tá próxima da edição original. Não é o Omnibus que eles lançaram lá, que tu mata um zumbi literalmente com ele. Cara, eu vi essa edição na onde é que foi? Na Cultura, eu acho, cara. É enorme o negócio, cara. É um compêndio mesmo, gigante, né, cara? É. E muito bonito, assim, cara. Esse que tá falando é aquele que vem, tipo, numa caixinha também, né, galera? Isso aí. Nossa, cara. É que eles dizem, né? Tem que ter os braços do Dr. Octopus pra poder manusear aquilo lá. Uau, é lindo, cara. É lindo. Cara, e vocês acham que, assim, que não vai saturar, cara, 100 edições? Você acha que o Kirkman ainda tem... E ele falou, ele foi categórico, eu não tenho pretensão de parar, eu ainda tenho material pra, sei lá, mas não sei quantas aí. Vocês acham que não vai virar, tipo, eu faço muito paralelo com série que começa bem e desanda e acaba na merda. Lost. Arquivo X. Cara, chega num ponto que, sim, vai ficar ponta solta. Cara, vai ficar ponta solta. Ou ele tem uma parede gigante na casa dele com todos os detalhes pra ele não esquecer nada, ou ele acaba deixando detalhes pela estrada fora, cara. Vocês acham que isso é bom, cara? Não é melhor ele ter terminado, assim, quando tava no auge mesmo? Com fim, sei lá, parar pra pensar num fim bem foda? Acho que não, cara, porque ele tá numa situação, assim, em que ele tá expandindo a franquia, né? Se ele terminar a série agora, o modo como a série de TV tá indo, ele vai acabar contando outras histórias na série de TV, sabe? E se ele pode beneficiar os dois mercados ali, ele vai continuar. Eu só acho assim, Walking Dead, ele tem menos chance de desgastar, porque tu não tem uma fórmula ali. A fórmula, o cara até pode dizer assim, ah, mas a fórmula ali é botar as pessoas convivendo com aquele mundo pós-apocalíptico e tu te apega a um personagem, quando tu menos percebe, esse personagem morre. Mas se essa for, então, a fórmula de Walking Dead, cara, tem muito o que contar ainda. Porque é um mundo gigantesco ali. E tem outra, cara. Tu tá mais ou menos assim. Tu tá seguindo a leitura quando tu percebe um personagem que tu nunca imaginava que ia morrer. Morreu, sabe? E o legal, assim, não que espera nem um pouco, né, cara? É, o pessoal fala assim, ah, porque Game of Thrones tem isso e o caralho. Velho, Walking Dead também tem, cara. E muito mais, eu diria, cara, que o Game of Thrones, assim. Apesar do Game of Thrones ter bastante personagem principal que morre, Walking Dead eu acho que não deve nada, cara. E o bacana é que ele assim, aquilo que a gente falou, o pano de fundo dele são os zumbis. Eles não são fundamentais pra trama. São, sim, são motivo da trama. Mas eles não são o fator essencial pra trama funcionar, né, cara? Principal. Ele não. Se uma hora ele resolver fazer, sei lá, uns dois arcos sem zumbis, vai funcionar muito bem. Igual já aconteceu. Eu li até o quarto ainda na edição nacional. Então, eles na prisão, cara, quando eles estão lá dentro, assim, tem acho que uns dois, três revistas seguidas que os zumbis, eles são só citados, a galera lá dentro é um desconfiado do outro e aquela situação tensa, um começando a pirar, achando que o outro é isso, e os zumbis, assim, eles são só citados, cara, então ele não precisa, não é fator essencial, ele não precisa daquilo sempre, lógico que ele não pode fugir daquilo que ele criou. Mas assim, tu falou que tu leu até o quarto volume nacional, né? Foi. É, então tu não viu ainda o Governador, né? Não vi, cara, eu tô contigo nessa. Assim, eu não tô baixando scan. Eu não também não. Cláudia, senta lá. Senta lá, amor. E eu tô pra comprar agora os oito, até o oitavo que saiu, mas eu tô me segurando pra não baixar, cara. É que assim, eu achei que o Governador, eu não vou te falar nada do que acontece com ele, então, pra tu não ficar, deu spoiler. Tá, mas assim, ó, a inserção do Governador e daquela cidadela que ele tá cuidando e o modo como ele cuida dela, ali eu acho que já foi uma renovação, assim, lá. Uhum. Eles não iam conseguir ficar isolados muito tempo, né? Ele precisa colocar outras pessoas, né, cara? É, mas é bom que isso tenha um espaço maior entre colocar um personagem que outro, pra não virar que nem a gente tá citando aí de Arquivo X do Freak of the Week, né? Uhum. E cada edição tu tem que ter um personagem novo. Isso não acontece no Walking Dead, é por isso que eu acho que não desgasta. O que pode acontecer, aí é que eu tenho um pouco de receio, é que as decisões da série de TV influenciem nas tomadas do quadrinho. Por exemplo, aquele personagem lá da besta, o Daryl, isso. Daryl. Aquele personagem, cara, se ele já não tá no quadrinho, ele logo vai aparecer, velho. O Kirkman falou que vai botar ele, cara. Já confirmou? Pois é, velho, ele tá muito popular, cara. E aí esse é aquele meio caipirão lá, né? É o caipira da besta lá. Que é o irmão do outro caboclo, né? Isso, que cortou a mão no início lá. Isso aí. Então, sabe, se começar, como a série de TV, ela tem menos espaço pra tu poder desdobrar tanto, né? Porque quando começou a ficar meio novelão, o pessoal tava reclamando. Aí eles ligaram foda-se e correram pra caralho. Tentaram resolver algumas coisas de maneira diferente na série da TV. Uhum. Se isso começar a afetar as decisões do quadrinho, eu acho que daí talvez a gente tenha um pouco de decisões estranhas, assim. Eu não diria ruins, mas estranhas, que como um leitor habitual do Walking Dead, você tá acostumado a um determinado ritmo, né? Talvez isso possa acontecer. Mas eu acho que o Kirkman, por mais dinheiro que eles estejam, caminhões de dinheiro que eles estejam largando na casa dele, cara, assim, eu acho que ele vê o Walking Dead como o bebezinho dele também, né, cara? Acho que, assim, ele não vai se deixar influenciar por executivos, por exemplo, série... Mas acho que não, cara. Você lembra no podcast que a gente gravou sobre Game of Thrones, a gente conversou isso sobre o Martin, né? Ah, sim, que ele tá espichando o que tá, né? Porque, assim, parece que ele tinha pretensões pra 7 livros e ele já agora declarou que ele tem ideia pra mais 9. Cara, isso pra mim é óbvio que é influência do sucesso da série da HBO. Claro, meu. E o Mo tá usando essa analogia aí do bebezinho. Cara, todo bebê cresce e pai que é pai, deixa seguir o filho seguir o caminho sozinho, cara. Vai acontecer a mesma coisa. Tu não tá vendo como o Kirkman já tá procurando escrever outros projetos, aí ele botou aquele Dinosaur Cyborg, Super Dinosaur, sei lá. Isso é verdade. É um treco assim que ele tá tentando pegar pra público infantil, público, cara, adolescente. Qual que é o projeto que ele fez que eu acho com o Liefeld, cara? Que por favor. Horroroso. Né? Que é um, acho que é um super-herói também. Ele fez um super-herói. Eu posso estar falando merda, cara, mas O super-herói dele é o Invincible, mas acho que não é desse que o senhor tá falando. Não, não é esse não. Invincible disse que é muito legal, mas eu nunca li. Mas ele parece que ele tem um projeto com o Life. Cara, que eu acho que até o Witch King postou lá no blog, e é ridículo, cara. Você fala assim, Não, é, tem razão, é Infinity. É, alguma coisa assim. Infinity, o Invincible é outro projeto dele, eu sei, é muito bom também. O que eu tô comentando é, assim, ele já tá fazendo isso, cara. Ele já tá... Ele tá procurando, fazendo as malas, digamos assim, né? Ele vai chegar uma hora, se a coisa der muito dinheiro mesmo, cara, ela vai seguir sozinha. Ele vai meio que escrever seguindo uma fórmula, ou de repente ele já vai escrever procurando a linha VAT TV e quadrinho, com umas pequenas diferenças. Uhum. E ele vai procurar botar o foco, porque ele vai fazer um nome e ele vai ter uma nova obra de Robert Kirkman, entendeu? Uhum. Vai ficar nesse patamar aí. Isso já tava acontecendo, por exemplo, quando ele estourou com Walking Dead e ele tava sendo chamado pela Marvel pra fazer o Marvel Zombies. É, inclusive ele recusou, né? Não quis fazer parte, por isso continuar no... Até acho que ele acertou, cara, em não aceitar, porque é que pode acontecer isso aí que tu falou, de aí vai se dedicar muito a certo projeto e vai... É, porque você para e pensa, cara, ele agora tá como um dos sócios da Image. Então, muito do capital que entra com esse material de venda do Walking Dead, tudo bem, cara, vai boa parte pro bolso dele, mas ele tem uma porcentagem que ele destina pra empresa, e a empresa é parte dele também, cara. Se ele fizer a empresa crescer, é lógico que ele sai ganhando. Então, por que que ele vai ficar lá escrevendo projeto pra outra editora, que ele tá apenas como work for hire, né? Apenas sendo contratado, uhum, pra escrever, se ele pode trazer todo aquele fanbase dele pra consumir produto da editora dele, cara. Já que a gente tá fazendo esse paralelo de série e de TV, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Obviamente que na série de TV ele não tem controle 100% absoluto do que vai acontecer. O final da primeira temporada. O ótimo final da primeira temporada. Meu Deus, né, cara? Cara, eu vou falar pra vocês, quando eu assisti a segunda, de tão desanimado que eu fiquei da primeira. Sério mesmo. E também porque eu tava mudando de casa, foi bem nessa época, mas foda-se. Cara, e é isso que vocês estão falando, é, o meu medo é virar uma Warner da vida, que agora é eles que decidem o que acontece no DC, né? É, já que a, é, a AMC, né, que é da Walking Dead... Isso, AMC. Já que a AMC é bem provável que tenha o controle, sei lá, 70% do controle da série, é, e como a série de TV tem um alcance muito maior do que o nicho fechado do quadrinho, isso vai acabar influenciando, cara, no que é o que o Daniel falou. Isso vai acabar influenciando o que vai... o rumo que vai levar o HQ. Aí é o que o HDR acabou de citar, cara. O pessoal que tá acostumado a ler, tem, é, vai desde o primeiro número, faz 10, 100 edições que eles estão acompanhando os aquele livro. Os fãs de verdade, né? Vamos ser. É, o, então vamos, né? Vamos ser honestos aqui, né, cara? Os raízes, né? O fã moleque de várzea, né? É, fã que escuta desde o primeiro disco. É, cara. Eu leio desde o primeiro livro. Eles vão ver que vai estar diferente. Eles vão sentir que o cara tá escrevendo de uma forma diferente, cara. Eu acho que isso é, vai ser muito perceptível. Inclusive, eu vi um negócio. Esses dias, até comentei, acho, contigo, Sorg, que eu vi na Facebook, acho que foi, alguém, é, que eles comentam, não, é, compartilham imagem, coisa assim, e tinha uma assim que era, é, aquele momento em que você realiza que os quadrinhos de Walking Dead são melhor do que a série. Porra, isso é mais do que óbvio, né, cara, é. Que quadrinhos é melhor do que a série, então é isso que tu falou, a TV tem muito mais alcance do que os quadrinhos e, tipo, eu confesso, cara, que eu já te falei... contigo, com outros enxutocast, que eu tenho medo, assim, cara. Eu acho que, sabe, se não já ter acabado, pelo menos se encaminhar pro final, porque... Ah, cara... Vai dar merda, cara. Cedo ou tarde, vai dar merda. Mas assim, acaba virando Marvel da vida, porque a galera que saiu, acabou de assistir o filme dos Vingadores. Pô, maneiro, vou ler o quadrinho. Vai na banca, compra o Vingadores agora, não vai entender bosta nenhuma, tu cara. Não vai ler o quadrinho. É, aí, sabe, vai desanimar. Então, assim, a editora vai ter que dar um jeitinho de pegar esse público novo que tá saindo do cinema e no quadrinho. Eu acho que o Walking Dead é a mesma coisa. Acaba de assistir a TV. É, pô, maneiro, é uma série de HQ. Vai ler, tá lá na 100, não vai entender, cara. Não vai conhecer nenhum personagem tirando o Rick, sabe? Então eles vão ter que dar um jeitinho, vai dar aquela rebolada pra equiparar as duas mídias, cara. É, isso vai acontecer. Já tá acontecendo e vai acontecer com mais frequência, só é por isso. Agora, assim, cara, tudo bem, podcast é pra ficar aqui... Ah, não é pra mim tá aqui, porra, sério, cara, é sério, cara. O trepa é dele, velho. Ele faz bem o que ele bem tem. É, lógico. Não, lógico. Eu, no lugar dele, cara, eu já tirei vendido há muito tempo. Já, cara. Você ganhando a grana que ele tá ganhando, cara. Você editou a produtora lá da TV chegasse, cara, a gente precisa de um palhaço zumbi. Eu ia fazer na hora, beleza. Não, eu vou fazer o Dadá zumbi aqui, o Joker zumbi. Eu sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. É, daqui a pouquinho aparece no Justin Bieber também no episódio, também com um zumbi, que nem lá no CSI, que saiu. É, vai falar uma merda dessa. Ah, né, mas cara? Isso é lógico, cara. Qualquer um no lugar dele. Ah, meu personagem? Que. Não, dinheiro. Ah, tá bom, dinheiro. Tá bom, não quero saber mais de personagem. Vamos falar de um negócio que até é interessante, já que a gente tá tocando no assunto do Walking Dead. Vocês viram, né, cara, que também tá tendo uma treta com o desenhista do primeiro arco do Walking Dead. É, né? O Moore Tony, lá, né? Tony Moore. Tony Moore. É, o Tony Moore, que tinha desenvolvido os concepts, né, os personagens. Ele, obviamente, não permaneceu no projeto. E aí ele foi substituído, né, pelo artista que tá até agora, né? É, o Charles Adler. Artista inglês, né? Só que... Agora, esse cara também tá, o primeiro lá, o Tony Moore, ele tá reivindicando a fatia dele do bolo, né? Óbvio, né, cara? Óbvio. A mulher cara, dele então... tava lá, tá vendo aí, ó, você saiu, idiota, ó, aí, ó. É por isso. É, ele tá pra casar, né, tem que decorar a casa, tá vendo, porra? Podia estar aí. Criança pra criar, né? Mas, ó, cara, assim, veja bem, né, cara, se tá acontecendo esse tipo de coisa e a obra tem um caráter autoral, a tendência é que realmente ela fique mais corporativa pra evitar esse tipo de coisa, sabe? Ele já, sabe, prender essas pontas soltas aí. Não, é, não se trata de pontas de roteiro, e sim questões legais mesmo. Então, não é mais um projeto de amigos, digamos assim, né, cara? Virou negócio aquilo ali, né, cara? É um negócio. Tem CNPJ lá. Walking Dead e LTDA, né? É. Ah, e o modo como isso também tá reverberando no resto da, vamos dizer assim, da indústria de quadrinhos é curioso, né? Porque tudo bem que a gente tem o sucesso dos Vingadores, né? Que é inegável, também tem o fortalecimento das adaptações de quadrinhos para cinema de outras séries de quadrinhos, mas esse mercado das minisséries com o nicho dirigido, né, tipo HBO e outras empresas que fazem adaptações, ele vai crescer, cara. Vai ter logo aí emissora de TV comprando arco fechado aí pra fazer minissérie, maxissérie, não necessariamente de zumbi, mas a tendência é que se o sucesso da série permanecer, vai acontecer essa onda. E tu vai ter muito mais projeto autoral ficando corporativo também. Não estavam querendo fazer um longa animado do Bone lá, do Jeff Smith? Ah, é? É. Não sabia, não. Também não sabia. Tinha um projeto, o Jeff Smith estava captando recursos, já tinha um modelado ele em 3D. Cara, eu acho que os produtores, assim, eles abriram, acho que os Vingadores, eles foram... Foi o maior exemplo que eles tiveram que a mídia do quadrinho pro cinema é um negócio lucrativo, né, cara? E agora, assim, o Stallone tá lá morrendo de inveja porque os filmes dele são legais, mas não estão passando, não é aquele lucro que ele dava nos anos 80. E, assim, tá todo mundo mirando no mesmo alvo dos Vingadores, cara. Eles querem adaptar, agora colocar... Eles viram que o público é fiel, realmente. Que é um público forte, né, cara? O público dos quadrinhos mesmo é um público muito fiel e vai mesmo, cara. Eles, tipo... O negócio que a gente tá falando, já que a gente tá falando bastante dos Vingadores, de quem já leu o quadrinho, quem é fã de quadrinho, isso daí não era o sonho, cara, dos fãs de quadrinho, ver isso no cinema, cara, ver aquela equipe reunida no cinema. Então o fã de quadrinho dá dinheiro, eles viram isso, o nerd dá dinheiro, né, cara, o geek dá dinheiro. Então isso daí acho que só vai aumentar com o passar do tempo aí. Não vejo outro cara, caminho pra seguir. E é uma mídia que abrange muito mais do que o quadrinho, né, cara? Pra vocês terem ideia, assim, meus pais, eles sempre acompanharam série, mas eles nunca foram de quadrinhos nem nada. Eles estão assistindo Walking Dead, a minha chefe levou as filhas dela pra assistir Vingadores no cinema, sabe? Então, assim, são públicos totalmente que você olha e você fala que nunca ia se interessar por uma história do Capitão América, do Thor, ou de zumbi, sabe? Então você vê que verdade. A galera, sabe, compra essa ideia. E pra eles darem um passo pra uma hora se interessarem e falar assim, pô, vou ver como é que é o original disso aí, sabe? Pouco custa. Ah, cara, uma coisa que isso aí eu tenho falado recentemente em palestras e quando a gente fala sobre quadrinhos como mídia, assim, velho, as pessoas elas não compram mais o item, elas compram o conceito. E as pessoas que consomem quadrinhos, se a gente for olhar lá 30 anos atrás, uma editora como a Marvel, o produto delas era o quadrinho. E aí, quando eles licenciavam o personagem para um estúdio de cinema adaptar, eles pensavam assim, bom, vamos capitalizar isso para o nosso produto quadrinho, porque as pessoas que virem o filme vão comprar o quadrinho. Hoje em dia, cara... É o inverso, né, cara? Não chega nem a ser só o inverso, mas é mais uma coisa, entendeu? Então, o produto já não é mais... Os Vingadores, assim, o quadrinho dos Vingadores, é Os Vingadores. Os Vingadores, o brinquedo, Os Vingadores do desenho, Os Vingadores, o quadrinho. O Walking Dead vai virar isso. Ele já virou o videogame, ele já virou o seriado de TV, ele já é o boneco da McFarlane Toys, e se bobear vai ter máscara de zumbi pra vender pra criança. Cara, eles fizeram um box comemorativo. Fizeram um box especial da primeira temporada, que é uma cabeça de um zumbi com muito uma chave foda, de fenda no sinal, olho. Né, cara? E você abre na parte do pescoço, os DVDs tudo bonitinho lá, cara. Então, já virou, sabe? Já é um produto geral, assim. Então, conformem-se, porque a tendência é que fique mais comercial. Só isso. O quadrinho virou, acho que, um termômetro hoje em dia, né, cara? Eles veem o que dá certo ou não, eu acho. E assim, aí eles... Tanto que tem filmes horríveis, de quadrinhos horríveis que viram filme, tipo aquele Cowboys e Aliens, cara. Meu Deus do céu. Eu não li, cara, mas quem leu disse que é uma bosta aquilo ali, horrível, assim. Eu não cheguei a ver o filme também, mas disseram que não é muito bom também, cara. Não, eu já ouvi falar o contrário. Me falaram que o quadrinho é muito ruim e o filme ficou até bacana. Que é a mesma coisa que aconteceu com aquele Red lá do Warren Ellis, que a minissérie é muito ruim, cara. E o filme ficou muito maneiro, muito divertido. Velho, sabe uma coisa que eu queria ver numa minissérie da HBO, cara? Aquele quadrinho do Garth Ennis, o Boys, cara. The Boys, né? Porra. The Boys. Muito legal. Cara, falando nisso, essa semana eu tava relendo o volume 1 aqui, né? Uhum. E aí deixei em cima da mesinha, assim, e a minha mãe tava perto, ela chegou, abriu a primeira página, cara. Pra quê, velho? E tava pra assim, quê? Né? Porque o nome do capítulo, Tocando um Puteiro. Aí ela olha pra mim... Ana, corta o meu nome na edição. O que que é isso aqui? Eu, puta, é líquido, pensei, que é pinto. Eu pensei, puta, merda, tô... Se ela tivesse achado uma Playboy, não seria, não seria não, tão... Não, cara, minha mãe vai pensar que eu sou um psicopata agora, sei lá. Aí, tipo, eu dei sorte ainda que ela não abriu depois. Na outra página tava o carniceiro enrabando a secretária lá, cara. Imagina se ela abre nessa página. Ah, e no começo também ainda tem o Hugh lá perdendo a namorada e fica só com os braços dela, né, cara? Sim, cara, sim. Aí eu puxei assim da mão dela. Mãe, tem gibi que tu não é pra tu ler, mãe. Nossa. Aí ela... A filha tá vendo isso aqui, minha filha. Aí ela ficou meio assim. Eu, tá bom. Minha mãe acha que eu sou um doente agora, né, cara? Que merda. Mas é verdade, cara. Uma série do The Boys seria muito, muito foda, cara. Cara, e The Boys eu acho que só uma HBO da vida que teria corrones, assim, pra produzir, cara. Mas tinha que ser igual, né, cara? Pra ser tão legal quanto o quadrinho, tinha que fazer a risca ali, né? Cara, eles tinham que colocar o Garcienes lá pra... Não ia dar certo, cara. Dá o norte, assim, da série, sabe? Caralho. Cara, a gente combinou antes de falar um pouco não só de Walking Dead, mas de zumbis em geral, tanto no quadrinho, no cinema. Tirando Walking Dead, o que, que vocês estão recomendam pra galera que vocês acompanham ou assistiram? Eu acho que eu posso falar, iniciar, porque quando eu estive na Avatar, eu li muita coisa de zumbi, cara, na Avatar Press. Você leu Crossed, do Garth Ennis? Sim, assim como eu li também as franquias do Night of Living Dead, todas isso aí, eu cheguei a fazer um material com o escritor do Shaun of the Dead. Ah, é? Foi uma graphic novel chamada Elijah, The Zombie Killer, que ela é direcionada pro terror e pro humor, né? Que é a história de um negro que é largado numa vila Amish, e ele é criado pelos Amish. Então ele é um Amish negão, de 2 metros de altura, porrada pra caralho, com aquela barba de... De Amish. Aqueles, né? Cabelinhos escroto? É, aqueles cabelinhos escroto e Black Power, hein? E aí dá uma infestação zumbi e um zumbi acaba parando no vilarejo deles, né? E ele combate aquele zumbi, e os caras dizem que ele assassinou aquela pessoa e ele é expulso do vilarejo. Cara, e aí que ele vai... surreal isso aí, cara. É muito surreal. Tá parecendo um gibi do Gatinho isso aí, cara. Cara, mas é do escritor do Shaun of the Dead, cara. E eu te digo esperar mais, tudo, cara. Né? Esse projeto é uma graphic novel que ele tá fazendo a produção desse filme, tá lá no Internet Movie Database, lá. Ele tá fazendo a produção desse filme e ele pretende filmar. E eu acho que eles vão acabar lançando essa graphic novel de 100 e poucas páginas que eu fiz, eles vão lançar quando o filme sair. Pô, e foi um trabalho que eu fiz quando eu era contratado lá, cara. Mas eu gostava muito desse material baseado no universo do Romero, cara. Ah, maneiro, cara. Era bem legal, assim, é bem interessante. E não sei se você sabe uma curiosidade, se me permite comentar isso aí. Sabe por que, né? Olha só, né? É uma cerveja, daqui a pouco. Olha como eu comi a teia do Batman também, né? Pode comer aquela velha puta. Essa velha puta. Puta. Puta baga. Caralho, e agora como é que eu faço? Vocês, não sei se vocês sabem, mas a franquia do César Romero. César Romero, olha o que eu falei, cara. Isso é um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman. Eu tô escutando. Coringa, aí, né? Eu queria ver onde que ia dar isso. Vamos ver. A franquia do George Romero, do Night of the Living Dead, ela ficou de, vamos dizer assim, open source, né? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode pegar o filme e piratear e usar, né, a marca, sem problema. Porque o cara, quando ele fez o filme, quando ele mandou fazer os subtitles, existe uma regra na indústria de cinema nos Estados Unidos que tu precisa colocar os copyrights no final. Porque se tu não botar, qualquer um pode pegar o teu material. E os filhos da puta do laboratório esqueceram de pôr o copyright. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Caralho. Ele lançou o filme no cinema e aí tava lá as cópias tudo sendo distribuídas sem o copyright. Tomou bonito. Por isso que um monte de cineasta referencia ele, e quando eles podem fazer uma obra que chamam ele como consultor, ele acaba recebendo por isso. E é por isso também que ele retomou essa temática de zumbi. Por causa que ele tomou feio no tufo, né? Puta que pariu, eu sou um viado. tô fodido, eu preciso ir embora pra casa. E aí quando ele começou a fazer os filmes de novo, ele foi já sem esquecer o copyright, né? É, ele deixou bem claro pros estagiários lá, né? Pelo amor de Deus. Filho da puta. Põe o copyright. Eu acho que era a primeira coisa, assim, que ele falou assim, bom dia, põe o copyright. Ah, você não aceita o café? Copyright. Já botou o copyright, cara. Tem que mandar essas cópias pro laboratório hoje. Cara, tem um filme que eu vi há pouco tempo, que volta e meia eu procuro uma coisa de zumbi, que eu gosto mesmo, filme zumbi, coisa assim. E tem um filme que eu vi há pouco tempo, cara, que é Doghouse, não sei se vocês já viram. Não. Cara, é bizarro, cara. É assim, mas é, né, é tipo um gibi do Ennis, que nem não tem o Crossed, que não é simplesmente zumbi, é tipo zumbi muito louco, assim, né? O Doghouse. Nossa, conta, tipo... Sessão da tarde isso, cara, zumbi muito louco. É, cara, não é simplesmente um zumbi, é um zumbi com as piores, né, tipo, as piores... Mil e umas na sessão da tarde. Mil e uma aventuras. Pois é, Doghouse conta, tipo, a história de... Imagina um grupo de... Nós aqui, cara, é tipo um grupo de nerd mesmo, cara, assim. Tipo, tem o... Dentro do grupo tem o corno, tem o sem noção, tem o pegador. E, tipo, esses caras vão pra uma... Tipo, eles vão passar um fim de semana num camping, assim. Mais clichê impossível, mais clichê, né? Impossível, né? E chega lá, cara, e descobrem que, tipo... Os zumbis é só mulher, cara. Tipo, só afetou as mulheres, tá ligado? Que merda, cara. Não, cara, e o melhor de tudo, tipo assim, não é simplesmente só zumbi. É, tipo, é mulher com tipo, tem uma lá que é uma mulher que tá com, tipo, corto. Ela era, tipo, cabeleireira. E aí ela vai com os... Com as tesouras, cara. Aí vai outra com arma, sabe? E a outra com machado. Cara, é muito engraçado o filme, cara. Vale a pena ver. Quem não viu, procura. Doghouse, muito engraçado. Não, engraçado é o Black Sheep, cara. A ovelha zumbi é foda, cara. Puta, e aí... Aquela lá, quando o Hel comentou lá no episódio da gente do Eu Gosto Dessa Merda, que tu participou, né, amor? Sim. Cara, eu fui atrás do filme, velho. Puta, cara, é impagável, cara. Ovelha zumbi, cara. Cara, tem que ver. E aí elas mordem as pessoas e elas viram ovelhas homens, cara. Cara, do caralho, velho. Cara, eu tô vendo aqui agora no IMDb, cara. É muito bizarro. Só o pôster, cara, que é um monte de ovelha cercando um casal dentro do carro, cara. E tem uma em cima do capô do carro ainda. É um filme com o selo de qualidade Sapão, né, cara? É, total, cara. Caralho. Nossa, muito bizarro. Tá tudo... E a tua dica, só? Cara, eu... De cinema, o último que eu me lembro agora, que eu me recordo, que chama A Epidemia. É um... Ah, sim. Ou dois? O primeiro, que é com aquele Timothy Olyphant, que fazia o Deadwood. Cara, é um filme legal, amarradinho, uma historinha bem contada, assim. Eu acho que não precisa inventar muito. Começa a ter uma epidemia numa cidadezinha no cu dos Estados Unidos, cara. E a galera fica... Eles não ficam aqueles zumbis que correm, cérebros. Eles ficam mortificados, assim, e psicopatas. E, cara, tem um clima tenso, assim. Tem uns atorzinhos bacanas. Tem aquela Radha Mitchell, que eu acho ela uma tchutchuca de linda. Deixa eu te interromper, cara. Como é que um zumbi é um psicopata e ele não corre e essas coisas? Ele fica parado, né, assim... Não, ele não é aquele zumbi que corre igual do Danny Boyle, do... Ah, tá. Do 28 dias lá, que eu esqueci o nome em português. Acho que é Epidemia, não é? Não, do Danny Boy é outro nome, mas não lembro. Ah, foda-se. Tá. Eles não são aqueles zumbis que correm, psicopatão, bomba, sabe, atleta. Eles são assim, eles andam normal, estilo Jorge Romero, sabe? Eles andam que nem os zumbis normais, né? Tipo. Eles não são os zumbis da segunda temporada do Walking Dead, que eles fazem parkour e tudo mais, né? São descolados. Descoladinho. Cara, é um filme bacana, a história bem amarradinha. Eu recomendo, cara, Epidemia. Cara, e Walking Dead série, vocês acompanharam a segunda temporada? Cara, sim. Eu vi até o segundo ou terceiro episódio, cara. Mas eu parei, não parei de ver porque eu não gostei. Eu parei de ver por preguiça mesmo de baixar. Mas queria voltar a assistir. Chegou a ver toda, HDR? Sim, eu acho assim, até que se tu for fazer um gráfico, né? Olha que só, é a parte mais baixa. O professor agora, hein? Palestrante. Coloca o PowerPoint. Eu ia falar agora, eu ia ligar o PowerPoint. Suponhamos que isso seja uma cadeia. É o professor Tiburcio, né? Bom dia, classe! É quase uma Hebe Camargo rouca, né? Não, Hebe Camargo não, a Marília Gabriela rouca. Bom dia, classe. Não. Ah, pra você. Mas, é, mas não, falando Daniel, sério, cara. Se tu vê um gráfico. Argumente, Daniel. Aqui no início. É, no início da série, dessa temporada, o pessoal tava reclamando que era só blá blá blá, né, velho? Os caras pensaram assim, ah, vocês estão achando que é só blá blá blá, velho? Eles ligaram foda-se no final da... É ação do início ao fim, né, cara? É ação do início ao fim, cara. E eles resolveram a maneira do Shane morrer, né, que ele precisava morrer, de uma forma até bem interessante, cara. Que também colocou o moleque na parada, né? Pode contar, ah, contar, foda-se. Ah, não vou, depois fica aí. Não, foda-se, pode contar. Ah, ele dá um tiro na cabeça, né? Mas é o... Do Shane do zumbi, né? Não, pois é, mas não é o Carl que mata, né? Ah, cara, eu acho que é o menino, né? É ele que mata? O menino dá um tiro na cabeça, que eu me lembro. Ah, cara, eu foda-se, quem? Foda-se. É que eu não tô querendo falar, velho. Mas pode falar, cara. É, vem. Foda-se. Tá, segue, vai. Não... É uma bicha mesmo, é uma viado, bicha. Viado, bicha. O Joker tá, entrou aí, como é que é? Eu tô aqui. Eu, viado, cara, é chegar. Escapa tá dando trabalho, velho. Tá desenhando. É, ele tá desenhando, desgraçado, né? É que ele não quer falar, é que ele tá prestando atenção no que ele tá fazendo lá. Tô desenhando um orc sendo... se estrangulando. Fazendo uma capa pra um jogo da Jambô, né? Exatamente. O Joker, bobo, palhaço, bobo. Eu sou o primeiro. Vamos lá. Diga. E aí, HDR, beleza? Mou, Sorg, belezinha? E aí? Tranquilo? Beleza. Cara, chato, meu filho, é cubano. Minha filha, vem cá, minha filha. Fala aqui no podcast. Ah, eu vou fazer o quê? Eu tô ficando velho, meu pinto já não sobe mais. Preciso fazer alguma coisa pra me divertir. Ah, eu não posso fazer mais nada. Eu tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Joker, o bobo, tu tá acompanhando o Walking Dead? Assistiu? Walking Dead? Eu assisti, eu acho que até... Eu não lembro até... Deixa eu ver, o menino tomou o tiro, eles foram lá pra cidade pegar aí, material, Shane, né? O Shane, filha da puta mente, matou... Filho da puta mente, deixou o cara lá, né? Deu um cara, tiro no cara, deixou o cara... Isso daí eu achei sensacional, cara. Eu achei muito foda, tipo... Ele se mostrou um grandíssimo filho da puta. É, cara, era um personagem que eu não tava gostando no, ah, tô, na tô, série. Assim, não, ele é um cara bom, cara. Ele tá se preocupando, tá deixando, né, os dois viver. Daí ele pega, volta lá, diz... Não, eu não consegui salvar ele, cara, tal. Aí o Kikman deu aquela puxada no tapete. É, ele vai morrer mesmo, ó, viu? Ele é um filho da puta. Tá comendo a sua mulher, tá com gonorreia. Puta que pariu, eu preciso ir embora daqui. Chega o horror, como é que eu posso? Cadê o padeiro também lá, cheio de gonorreia? É o padeiro zumbi lá, que o gonorreia. Ai, cara, que merda, cara. Ei, Joker, uma coisa de zumbi, cara. Qualquer coisa de zumbi que você tenha visto pra dar uma dica pros nossos amigos. Lido, assistido, acompanhado. Jogado. Eu vi, mas eu não terminei de ver uma coisa muito bacana, cara. É. Dead Set. Cara, me falaram que é tipo o Big Brother de zumbi, é esse? Isso. Eles é um jogo ou é uma série? É uma série. Eu vi essa série no Multishow, cara. Uma minissérie, acho que 6 episódios. Era só isso que tu via no Multishow, HDR? Não. Eu também vi o de cara limpa do meu amigo Fernando Caruso. Não, é sério, cara. Essa série é do caralho. Aham, Cláudia, senta lá. Mas como é que é? Quem é que viu? Me explica aí como é que é isso, que eu não tô ligado o que é. É tipo... É isso mesmo? Big Brother de zumbi mesmo? É, assim, os caras estão numa casa, entendeu? Só que quando eles saem, virou tudo zumbi, tá ligado? Eles estão lá dentro, eles estão fazendo um programa, um reality show, vem na linha do Big Brother, e aí acontece uma epidemia zumbi. E os caras perderam contato com o pessoal lá, com o Bonnie, com o Pain, entendeu? Quando eles conseguem sair da casa, eles veem que tá um puta puteiro do caralho. Caralho, a Ana já tá cansada de usar o sampler já. Cara, e aí fudeu, porque eles têm que ficar protegidos dentro de casa e os zumbis estão lá de fora. E aí eles estão pensando, cara, nós vai acabar a comida, nós vamos fuder aqui, cara, nós temos que dar um jeito. Aí tem aquelas crises de pânico, né? Querem sair de lá e pode ser a morte certa ou não, e a história vai andando, até que... Mas a série, ela é mais calcada no humor, assim, ou é mais séria, cara? Ela é mais séria, né? É mais séria, mas se tu quer rir de uns filhos da puta do Big Brother se fudendo... Não, porque é uma coisa que eu ia falar pra vocês, cara. Que eu acho que zumbi funciona muito com humor, cara. Dá pra fazer filmes muito engraçados com zumbi, cara. Shaun of the Dead, né, cara? Cara, Shaun of the Dead é genial, cara. É muito bom, cara. E tipo, não precisa ser um filme sério pra ser um filme de zumbi, saca? Eu acho, às vezes eu acho que até funciona muito melhor com humor do que com tentando ser um filme sério, cara. Cara, Shaun of the Dead é demais, cara. É muito foda, assim. Eu assisti com minha esposa, ela não gostou muito, assim. Mas eu me rachava da risada, cara. E aquele humor inglês, né, cara? Cara, eu nunca tinha rido tanto em alguma coisa, em algum humor inglês, sabe, cara? Eu não gosto de muita coisa inglesa, não. A única coisa boa mesmo é o humor, cara, inglês. Mas depende de onde você come. O Simon Pegg é foda, cara. Cara, o Simon Pegg é muito bom, né, cara? É muito maneiro. É muito foda. O amigo dele também lá, esqueci o nome do cara agora. Nick Frost, é, cara. Os filmes com os dois são muito bons. Tem aquele outro também, o Chumbo Grosso também, que é muito engraçado, cara. Cara, eu já acho o Nick Frost mais... Ele é pastelão, né? Sim. Ele tem umas tiradas mais sutis, assim, cara. Ele tem um humor bem, bem sutil, a la Monty Python, né? Agora o Nick Frost, ele já é mais escrachado. Ele já é aquele humor americano de peidar e torta na cara, sabe? É por isso que ele morre. Olha o spoiler aí, né? Nossa, o filme de 2004, né, cara? Mas tem uma cena que eu acho demais, cara. É simples, tá ligado? Tipo, o cara acorda assim, aí. Oi, pode falar? Tá ouvindo? Pode. Acorda, é que às vezes falhado. Some. É, não, dá lag. A cada 30 segundos dá um lag no meu computador. É uma merda! Tá bom o PC dele. É, tá, maravilha. Voltou agora do concerto, hein? Tem uma cena, é simples, cara. Tipo, ele pega, sai puto assim. Só que ele sai na rua pra ir no bar comprar alguma coisa. Tipo, todo mundo virou zumbi. Ele tá com sono. Ele tá com sono, ele acabou de acordar e ele tem a rotina dele. Isso! Ele... Não, HDR, mas não esquentem explicar isso, porque o Joker, o palhaço, ele lembrou do Caveira Vermelha ao invés de lembrar do Hitler quando ele viu. Naquela cena dos Vingadores, cara. Então, não tenta explicar pra ele, cara. Vá a merda vocês, tá? Todos vocês. E, cara, e aquela cena é muito foda, cara. O cara da loja lá virou zumbi, ele nem liga, ele deixa o dinheiro lá e vai embora, cara. Conversa com o zumbi e vai embora, tá ligado? Ele olha o freezer lá, com aquela mancha de sangue, tu pensa assim, pô, esse pessoal vai vir na lojinha de conveniência, vomita, né? O cara olha do tipo assim, os caras não limparam ainda. Né? Uma coisa mais normal do mundo, uma mancha de sangue na mão. Assim. E o legal é que aquilo lá, assim, é meio crítica à sociedade inglesa, né, cara? Porque eles são meio... Indiferentes, né, cara? Não, eles são meio tapados mesmo, eles não são igual brasileiro, que chega aí e abraça, não sei o que e tal. Eles são meio frios. Mas é do europeu mesmo, né, cara? É muito frio, né, cara? É. Tem até um amigo que voltou. O russo também é bem frio, né? Olha a piada. Vai dar 100 reais pra ele. dá 100 reais pra ele. Boa piada. Cara, Resident Evil, tá saindo um filme agora, do último não, né, que eles vão prorrogar essa porcaria até... Cara, vou dizer pra vocês que o último que eu vi foi o 2, cara. Tá saindo o 5º agora, né, Caralho! Não. Já que vocês se referiram ao Shaun of the Dead, vê que ele tira sarro até com o próprio clichê da turma, porque tem uma hora que eles estão andando no quintal e eles encontram um outro grupo que é o arquétipo deles mesmos, né? Puta, pode crer. Que tem um gordo muito mexendo no celular, tem o cara de óculos, Game Boy, né? Tem a menina descolada do teatro, e aí tem o cara que é o namorado da moça, e a moça que é a líder da equipe, ao contrário do... Do Simon Pegg, né? Simon Pegg, né? Bom, né, cara? Cara, esse filme é muito foda, cara. Tem que assistir esse negócio de novo. Eu não menosprezo o Zumbiland. Ele tentou ser o engraçado. Eu ia comentar sobre o Zumbiland, o que vocês tinham achado. Cara, eu gostei, eu gosto até metade do filme, assim, até acho que... Até a parte 40. Que aparece o Bill Murray, né? Cara, porque eu acho que ele acaba se... O filme, ele acaba se perdendo, porque no começo eu acho que ele tem uma pegada mais comédia, sabe? Ele não se leva tão a sério. E aí, do meio pro fim, ele começa a tentar ficar um filme mais sério de zumbi, saca? Aí eu acho que ele acabou se perdendo. Mas ele é um filme americano, isso é normal. É, Eu não acho de todo um filme ruim, eu acho até bacana, mas assim, não é, nossa, não é, é, tá na mesma categoria de Resident Evil, assim, é um filme que você assistia às vezes, ah, vai passar amanhã na Globo em 40 minutos, beleza. Como é que é, não é nossa ou o quê? Hã? Não, quando tu falou assim, eu me lembrei do Chapolin, cara. Aquela, não, essa pedra fala? Você fala? E a pedra fala assim, falo. Não é uma coisa que se diga, minha nossa, como fala, mas falo. É bem por aí mesmo, não é, minha? Nossa, que... É que uma coisa que eles usaram só no início do filme e esqueceram depois, que eu achei muito legal, cara, era dele dando aquelas dicas, assim, aquelas diquinhas. As instruções, né? É, cara, aquelas diquinhas, ia ficar muito legal se eles usassem aquilo mais em todo. Porque ele perde totalmente cretino, né, cara? Ele tem regras pra ele ir ao banheiro cagar. O cara tem toque fudido, né, cara? É. Não, mas vocês não notaram que o filme também, ele alterna do ponto de vista? É, no início fica o ponto de vista dele. No meio tá o ponto de vista do Woody, do Woody Harrison lá. É o nome do ator, né? Isso. Tô enganado? Eu não lembro o nome dele, mas... É, o careca também aquele. Depois fica no ponto de vista das meninas. E aí, no final, quando fica o dramalhão, eles jogam isso tudo pro inferno, né? Essa linguagem no final, no mesmo... Final, pra... Ainda não, no final vira um puta puteiro do caralho, né? É um puta puteiro do caralho. Outra coisa que eles usaram só uma vez... É legal, né? Cara, que poderiam ter usado mais foi o... Aquela, a morte da semana, aquele, cara. Só teve uma vez só. Acho que é a morte da semana o nome. Que mostra lá a veinha jogando um piano na cabeça do zumbi lá. Poderia ter mais daqueles, né, cara, no filme. Cara, eu acho que podia ter muito mais de muita coisa, cara. O personagem do Woody Harrison lá, o Tallahassee, é muito maneiro, cara. O filme deixou de dar risada dele mesmo durante o resto do filme, né, cara? Era pra ser um filme um filme que desse risada dele mesmo. Era pra ser um filme acabou divertido, né, cara? Era pra ser um filme divertido e no fim ele acabou tentando se levar a sério, né? Exatamente. É um filme americano. É um filme americano. Que eu disse, ele tenta ser o Shaun of the Dead, chega perto, mas não é. Nunca será, nunca será. Nunca serão. Vocês acham que com a série do Walking Dead vai acabar tendo algum episódio que vai funcionar como filme, alguma coisa assim? Ah, cara, eu acho que mais hora, menos hora, vai, viu? Vai, né? Também tô achando. Eu acho que não é um negócio que eles não vão conseguir escapar disso, sabe? Uma hora eu acho que eles vão... Não sei. Tô cagando uma regra violenta. Mas deixar terminar uma temporada meio que em aberto pra concluir num filme. É. Porque ainda mais sendo da Fox, né, cara? Ah, com certeza. Que apesar de ser esse canal todo aí, quem tem os direitos comerciais é a Fox, né? Então essas caixas de DVD que estão saindo com a cabeça do caralho voador, sei lá o que for, essas coisas aí é tudo Fox, né? Meu, põe a grana primeiro, né? Ah, eles têm que ver, tem que tentar, né, cara? Entuxar a galera de produto, merchandising mil, pra depois, pra ter retorno, né, cara? Até porque, cara, eles têm que... É aquilo que a gente falou, né, cara? Tipo, eles têm que aproveitar enquanto o produto tá lá em cima, então... É, tá em evidência, né, lógico, cara? Lógico. Tu acha que eles vão perder a oportunidade de lançar lapiseira de zumbi, borracha? Apesar, né, tudo, que, né, meu, apesar que no começo do seriado, ele tava muito mais em alto do que tá agora, assim, né? Sim, porque agora tá no hiato, né, porra? Então, o quê? Tá no hiato, né, cara? Não, vai começar ainda pra terceira temporada, né? Ah, eu entendi o que o Joker quis dizer. Que assim, a primeira temporada foi mais badalada, né, cara? Do que foi. Isso, exatamente. Mas eu acho também, eu creio que isso se deve ao fim da primeira, né, cara? Que foi aquele final ridículo com aquele explosão do laboratório. Por isso que eles terminaram matando tudo no final da segunda, cara. Eles criaram a expectativa pro pessoal ver o que vai acontecer. E eu acho que esse buzz em cima do número 100 e o fato também do encadernado do Walking Dead ter matado a posição da Marvel e da DC aí nas últimas estatísticas de vendas. Uhum. E custa caro pra caralho, né? É, nos trade paperbacks. Custa caro aqui, velho. Lá até não tá tão caro. É, aqui. Mas assim... É caro. Mas olha, eu acho que essa situação ela vai fazer com que a terceira temporada ela seja bem mais pensada pra aproveitar esse monte de mídia que tá ocorrendo, né? Porque o videogame, cara, pode ver, ele foi lançado agora perto do final da temporada, né? Ele é pra cumprir um hiato. Provavelmente o segundo Walking Dead game vai sair no intervalo de uma temporada pra outra também. Talvez eles criem essas lacunas pra poder botar esses outros produtos derivados. Aí outra coisa que eu fiquei puto, cara. O Walking Dead tinha um potencial pra ser um jogo tão legal e eles me fizeram aquela merda de point and click lá, cara. Horroroso, né, cara? Point and click eu não cheguei a jogar o Walking Dead. Tá assim? É, esse novo que lançaram, ele é point and click. O jogo todo. Mas ele, né? Mas peraí, mas ele é um jogo de console. Sim, mas mesmo assim, pelo que eu vi, é nesse estilo aí mesmo. Sério, cara? É, cara, tipo, um jogo desse tem um potencial tão enorme, cara, de... É que já tem também tem o Left 4 Dead, né? Se vocês forem fazer isso agora, ele ia ser o Left 4 Dead, né, cara? Ou Dead Eyes, né? Mas aí é que tá, cara, eu acho que eles poderiam criar... O que eles fizeram na revista, poderiam ter feito no game, sabe, cara? Tu te virar assim, ó, tu e teu grupo tendo que se virar no mundo pós-apocalipse, cara. Tendo que pegar água, comida, né? Isso, sabe? GTA, um mundão aberto, assim, sandbox... Só que apinhado de zumbi. Sim, e com recursos escassos, alguma coisa assim, né? Imagina um. Tá falando um MMORPG de zumbi, cara? É, é isso que eu tô pensando. Não, aqui. Não, cara, imagina um Red Dead Redemption. Mais deixa eu anotar aqui pra eu repatentear isso aqui. Não, vou botar o copyright no fim do podcast. Copyright, HDR, copyright, hein? Copyright, né, cara? É, senão eu acabo que nem o Jorge Romero. Senão acaba que nem o César Romero, né? Minha filha tá vendo isso aqui, minha filha. Esse aqui é o copyright. É o copyright, minha filha. Ah, você não sabe quem eu sou, é? Vai acabar velho com o pinto que não sobe mais. E sem copyright. Sem copyright. E sem comer a tia do Batman também. Cara, e as expectativas pra terceira temporada com a chegada do governador, cara? O governador no quadrinho é hiper badalado, né? Assim... Cara, é um filho da puta. Governador, cara, é o Zé Ramalho from Hell, velho. Cara, ele é muito filho da puta, cara. Mas e vocês acham que vai ser... Que na série eles vão corresponder à altura? Acho que vão, cara. Se eles caíram cagando na... Cagando no bom sentido, né? Descer a lenha no final dessa segunda, cara. Bom, o que o governador já anda aprontando, né? Bom, ele corta a mão, né, do protagonista, né, cara? Uhum. Então, isso é o mínimo. Isso já não é, né? Mais spoiler, né? É. Porra, pelo amor de Deus. É o mínimo que você vai esperar, porque... Sabe que eu acho que eu tenho um receio quanto a isso, cara, porque eu acho que eles não vão fazer nem metade do que aconteceu, não só com o que o personagem fez, mas com o que aconteceu com o personagem depois. O Gadel, já chegou a ler, Gadel, o que aconteceu com ele depois ou não? Já passou dessa parte? Tá falando o que aconteceu o governador. Com ele depois que o que aconteceu que com ele? Cortaram... E fala, sabe? Porra, não fica de putice. Não, mas é que tu não leu, já leu essa parte? É que eu não quero não, dar spoiler. Não, eu li até... A Micone lá, ela pega o governador e dá um trato nele, vamos deixar assim. Não, primeiro ele dá um trato nela, faz o gato sapato dela. Ah, e ela, depois ela usa o líquido de caipinho. Não, é muito mais forte que o líquido. Ela faz algumas coisas muito assás. Fada de caipim. Assás cruas, né? Aí ele vai atrás ainda, né? Não, pois é por isso que eu tô falando, cara. Eu acho que eles não vão fazer nem metade do que fizeram no quadrinho na série, cara. Cara, sabe o que eu acho, velho? Eu acho que o irmão lá do cara da teta... Vai ser o governador, né? O Merle. Não, ele vai estar trabalhando pro governador, cara. Eu acho. Porque eu acho que ele tá lá. Sumiu, né? O irmão do Earl lá. Ele vai estar lá e ele vai dizer: esse filho da puta, eu acho que o cara ele vai chamar o chefe, o governador, né? Chefe! Pim! Pim! Pim! Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. Alô? Oh, é chefe. Da casa do caralho. Que merda, caralho. Sei lá, cara, eu ainda acho que pode ser que ele seja o governador. Eu ainda tenho, ainda não, vou apostar minhas fichas nele. Não, é outro, cara. Já contrataram. Ah, já contrataram? Então tá bom. Já, hoje eu tô filmando, pô. Desculpa, então, se sinto seu. Deixa eu sombar. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Tô sabendo bastante, assim. Ana, faz favor, dá uma sacaneada na edição, por favor. Ah, porque precisa muito pra ela me sacanear. Cara, vamos fechar agora com Resident Evil e aí a gente vai pros finalmente. Ah, não. Vamos, que, pô. Não. Fala mal. A Mila Jovovich, cara. Tá, mas fala dela então, não fala dessa merda. Cara. Mas ela não virou zumbi ainda. É. Ainda. Cara, vocês acham tão, assim, inassistível mesmo? Cara, eu assisti assisti o último filme só porque eu já tinha assistido os outros três na madrugada na Globo. Então eu só queria saber como é que era. Cara, é foda. No começo do filme ela mata todo mundo, cara. Não, mas ela faz de... Se é pra ver isso aí, eu vejo Mercenários, então, cara. É, velho. Se é pra ver ela matando todo mundo. Manja aquela cena do Zombielândia, que o... Como é que é o nome do cara? Woody Harrison, é isso? Woody Harrison. Tá, ele se... Que ele se prende, ele se tranca na casinha lá e mata todos os zumbis, manja? Esse aí é o John Matrix no Comando pra Matar, ué. Isso mesmo. Na casinha de madeira no jardim, cara. Cara, ele mata ela mata todo mundo. Ela tem um prédio inteiro. Ela mata todo mundo, cara. Incrível, assim. E ela é muito foda. E ela não tem uma frase de efeito no final também? Que nem o Schwarzenegger? Eu não lembro, não. Eu prestei muita atenção no filme. Que é? Vamos, porque vai sair o próximo. Nós vamos falar dessa merda desse filme mesmo, cara? Cara, eu não acho tão ruim, não. Eu acho assistível, assim, como eu acho um bom... Não tem nada pra assistir, no fim das contas... Vamos falar do Hack, então, velho. Pô, fala dessa merda. Porra, então, Hack. Fala do Hack. Vocês assistiram o primeiro Hack? Óbvio. Eu tenho medo, eu não vi. Porra, eu fiquei cagando, porque todo mundo fala assim, não, é muito foda, não sei o quê, não sei o quê. Eu assisti cagando, cara. Cara, é muito bom. E é muito bom. Agora, o segundo acabou cara, com... Cara, eu não vi. Eu gosto tanto do primeiro que eu não quis assistir o segundo de tanto que a galera fala que... Fez bem, fala cara. Mal. Fez não, bem. Mas eu acho que assim, ó, que a sua verdade é o seu guia, cara. Olha. Eu li, ó. Olha o palestrante de novo agora. Vou botar isso no Facebook agora. Repete aí, Daniel. Como é que é? Não. Seja mais brega. Põe na frase do MSN. Não, falando sério, cara. Olha. A verdade é o seu guia. Tweetem agora. Não, botei no Facebook agora. Atualizem no Facebook. Botei no Facebook, Daniel HDR. Quando eu li o Supremos, cara. Pra mim, o universo Ultimate acabou com a chegada do Galactus. Depois daquilo, eu não quis mais ler nada. Pra mim, o Ultimate acabou. Não tem Ultimate do Madureira, certo? Com o Jeff Lloyd. Não morreu o Homem-Aranha, aquele, o Peter Parker, e entrou esse novo. Porque o mundo Ultimate acabou com o Galactus chegando lá. Tinha que ter acabado ali, sacou? A tua cronologia pessoal, né? A minha cronologia pessoal, exatamente. E pra mim, cara, o Hack é o primeiro. Porque eu vi o segundo, eu também cheguei assim, ó. Bom, esse filme não existe. É um fanfiction do caralho. Não é oficial, foda-se. Pra mim foi isso, cara. Mas ele funciona muito bem se você não lembrar do primeiro filme. Se tiver esquizofrenia, né? Se for amnésia, sim. Né? Esquece o primeiro filme. Você não viu o primeiro filme. Aí você pode levar como um bom filme, entendeu? Cara, o final do primeiro filme, com aquela guria bizarra lá no último andar daquele casarão, que porra, cara. Não, meu, aquilo ali, sabe o que é? Aquilo ali... É o Left 4 Dead, cara. É a bruxa do Left 4 Dead. É o Witch, aquela. Deve estar com o Witch. Na boca. Tipo, a minha esposa, ela não tem muito medo de filme de terror, de porra nenhuma, né, cara? Aí eu fico assim, eu fico tentando. Não, mas você tem que assistir isso. Eu tenho que te passar medo, de algum jeito. Cara, eu pus ela pra assistir. A gente assistiu o Hack de novo. Eu assisti de novo e ela assistiu comigo. Cara, ela deu umas encolhidas aí no final, cara. Eu consegui causar alguma coisa ali, cara. Último filme que eu... Separação, né? Eu fiquei... Ainda bem que não, cara. O último filme de terror que eu me lembro que eu vi foi aquele Atividade Paranormal, cara. Fiquei muito cagado vendo aquela coisa. Cara, meu, foi muito chato. Não, cara, é horrível aquilo porque não aparece nada. Acho que é pior não mostrar nada, cara. Fica imaginando. Dizem que o terceiro filme é a origem, né? Eu só vi um. O quê? Daquele fantasma lá? Não, é a origem, porque parece que o primeiro filme são duas irmãs. O primeiro filme conta a história de uma e o segundo é da outra. O terceiro conta a história das duas. Eu não entendi nada, cara. tem que estar na Dadalândia pra entender, né? Pega essa maconha. Puta que pariu, eu vou sair dessa porra. Eu sou me foda nessa merda. Eu fico aqui todo dia. Pode falar? Sim. Pode. Vai, meu filho, afetado. Então, afetado, né? Só falta sair da conversa. Cala a boca. Aí parece que o terceiro filme conta a história das menininhas, né? E parece que é o mais punk deles, assim. Eu não assisti porque eu tenho medo, cara. Então, já foi lançado o terceiro, já? Foi. O terceiro não é de Tóquio, no Japão, não é alguma coisa assim? É pelo não. Dr. Gore e o cara... Hã? O Dr. Gore. Meu objetivo é a conquista! Imagina os três com vestidinho. A história dos três, eles são os espíritos da casa. Que merda. Tem um outro filme também que eu não assisti, também por medo. É de zumbi, se não for de zumbi, não... Ah, não é não, é foda-se, deixa pra lá, então... Não, Atividade Paranormal não é zumbi, velho, então eu vou falar da merda, cara. Eu só puxei porque era o que eu tinha visto. É que o Mo puxou, né? Eu sei, eu sou um idiota. Vocês assistiram o remake americano de Hack, a quarentena? Não, não vi, cara, não vi. Uma bosta, cara. É, falaram que é ruim, cara. Muito ruim. Ah, eu assisti, mas eu não lembro, cara, eu sei que eu assisti. Aliás, esses remakes que eles fazem... Eu achei ridículo, desnecessário. É, cara, não, realmente muito ruim, cara. A única coisa boa é a guria lá, que é a irmã do Dexter, que faz o jornal, a repórter. Uhum. Pode crer. Cara, o último remake, eu acho que eu gostei do. Foi um remake, mas eu gostei muito. É o Chamado, assim, cara. Eu gosto muito daquele filme. Mas não é de zumbi, né? Ah, não é, mas ele falou de remake, aí eu puxei também, igual você falou de filme de terror, eu puxei também. Cara, o Chamado pra falar, não deixa então de ser, cara, porque o que que ela é? É, a menina morreu, né? Tá, mas vamos definir então um novo modelo de zumbi, que seria... É, não, ela é uma entidade, né, na verdade. Mas ela não é um zumbi, ela é uma entidade. Então quer dizer que uma entidade que não desencarnou, não foi pra um outro plano, ela é um zumbi astral, é isso? Caralho, um zumbi de alma. Um pouco... Nós temos uma nova categoria, ela, hein? Ela vai devorar a tua alma, o cérebro da tua alma. É. Olha, vai devorar o cérebro da tua alma, hein? Você também é bonito, hein? Com outra frase aí. É, peraí, Twitter agora. Atualizem o Facebook aí. Ele vai devorar o cérebro da tua alma. Olha, parece início de livro do Zé do Caixão agora, né? O badalar da meia-noite, a tua alma será engolida. É. Ou então o começo. Frido entre no seu cérebro. Ou então frase do Cid Moreira, né? Ele irá devorar o cérebro da sua alma. Easter Egg. Mago mascarado. E agora? Volte, Easter Egg, volte. Easter Egg, seu viado. Caralho. Usou o líquido de caipinto. Cara, depois dessa a gente pode encerrar, acho. Que é que eu tô merda. Vamos pras configurações finais disso aí. Vambora. Mou, duas configurações. Com as configurações finais, cara. Ele vai devorar o cérebro da tua alma. Essa é a minha configuração final, cara. Você e todos vocês. Praga do dia. É todos você. Mulher, use o líquido de caipinto se você não escutar esse podcast. Ai, ai. Já que era um bobo palhaço. Por toda a eternidade. Daniel. Pô, véio, tu tinha que fazer uma batalha com o Bukemi, cara. Tá muito bom. Imitar. Pode crer, né? Pode crer. Fazer o crossover cast com a Reggae, tu chama ele pra gravar com a gente. Ah, é, bem pensado. É da hora. Fazer uma batalha de imitação, eu e o Resdney. É, Daniel, cara, tu já é de casa, configuração final aí. Jéssica Biel é o que há. É, cara, esse desgraçado tá me mandando um monte de gif antes de começar o podcast, cara. É um desgraçado mesmo, né, cara? A mesa do Mo levantou, assim, né? O teclado ficou bamba. Ai. Convido a todos os bailadores do Enxuto que visitem o argcast.com. Não peça isso, cara, tu não sabe o que tu tá pedindo. Não, cara, qualquer coisa meu advogado dá um jeito, cara. mas com prestigio o nosso podcast lá, espero que gostem. Vocês podem ver lá o Mo sendo azucrinado por mim, pelo Morcelli, pelo Hel e Joacélio, não, eu gosto dessa merda. Entre outros episódios batutas. E muito obrigado pelo convite. E é isso aí, a minha configuração final é... Ah, eu não tenho, eu não preciso não, né? Ah, você não falou não? Viado. Já tinha falado, não. Cara. Você falou o negócio da sua, pra toda eternidade aí, ô, bicho. Não, eu não falei, eu falei antes de você falar. O Cid Moreira que falou. O Cid Moreira. Joker, o bobo, palhaço. É, eu quero dizer que a sua vida, a sua verdade é o seu guia, né? Eu coloquei no Facebook, eu já tenho 3 likes nessa frase. Que bosta. Eu botei aqui uma é de um tal Guilherme Fonseca. Não sei quem é esse cara. Deve ser viado, tudo viado. Tudo. Agora nos comentários do BDE é tudo Alan Scott, né? Tudo Alan Scott. Tudo Alan Scott. É, tudo Alan Scott. Eu tenho 2 likes aqui, de um tal de Guilherme Fonseca também e de um tal de Dario F. Almeida. Não sei. Olha, todo mundo entregando as identidades secretas. Ah, já entregaram a minha há muito tempo, cara. Já descobriu que eu sou faxineira e não... Mano, você tinha que mudar o teu nick do baile pra Dadá, pra né? Pra Dadá, cara. Dadá. Cara, Daniel, valeu, cara. Brigadão aí de novo por você ter participado. Apesar de você ter enchido o saco querendo participar, me chama. Quero. Não é, cara, porque a gente tá preparando o crossover, né? É, então, assim, ó, ouvintes. É, terá um aguardem. Aguardem. E é isso aí, chega. Não tem consideração nenhuma e tchau. Um abraço. Trai. Até mais, ouvintes do Baile dos Enxutos. Até a próxima, ouvinte do Baile dos Enxutos. Você é caia. Você escutar o podcast. Vocês são fantásticos. Essa é o programa de hoje, eu entrevisto com ele, Daniel HDF. A gente não consegue encerrar, né, cara? O nosso encerramento é pior que quando a gente começa, né? Tem pena da editora de você. No programa de hoje, eu entrevisto ele, Daniel HDF. Daniel, boa noite. Me diz uma coisa, você é desenhista, não é verdade? Sim, eu tô no seu batatinho. Ei, Zé Colmeia. É, tu errou desenho agora, cara. É. Eba, maluco, virou, esqueçadinho. É, seu elefante, criatura, é Arica de Carvalho. Ah, chega, né, velho? Pô, virou, já virou Zorra Total, né? É, fofinha.